Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. O destaque das principais notícias da semana, publicadas nos jornais Linhas de Elvas e Diário do Sul. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. Estes são os principais temas da atualidade. Homem mora no Hospital de Santa Luzia há mais de um ano. Dinheiro e droga, tudo se produzia em Campo Maior. Faltam enfermeiros na região. Cruz Vermelha de Elvas vai ter unidade de convalescença. Maior mostra de terços e sapatos do mundo realizou-se em Campo Maior. Candidata de Malta da Eurovisão grava vídeo em Alter do Chão. Santa Casa da Misericórdia de Campo Maior debateu demência. A manchete do jornal Linhas de Elvas conta a história insólita de um homem que permanece internado no Hospital de Santa Luzia há mais de um ano. Este período de tempo, por si só, já é excessivo, mas o problema é que, segundo relataram a Linhas vários utentes da Unidade de Saúde Elvense, o referido doente não aparenta ter qualquer patologia. Contactada por este semanário, a Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano informou que já foram alertadas as instituições competentes, pelo que a situação está a ser resolvida. A semana fica marcada pelas ações policiais realizadas em Campo Maior, que permitiu à GNR desmantelar uma estufa de plantação de cannabis, além de centenas de doses do mesmo produto e utensílios de cultivo. Um casal estrangeiro, com 63 e 65 anos, foi detido. Já a PJ deteve um casal também em Campo Maior por suspeita de contrafação de moeda. O grupo terá sido responsável por adulterar milhares de notas, maioritariamente de 20 e 50 euros, tendo a respectiva passagem incidido especialmente em Portugal e Espanha. São cerca de 150 enfermeiros que estão em falta nos centros de saúde e hospitais do Distrito de Porto Alegre, avança o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, que no dia 14 de fevereiro se manifestou em frente ao Hospital de Santa Luzia em Elvas. A delegação de Elvas do Centro Humanitário da Cruz Vermelha Portuguesa vai criar uma unidade de convalescença com 15 lugares de internamento integrada na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados. Trata-se de uma necessidade identificada num concelho e num distrito em que o índice de envelhecimento da população e a prevalência de doenças crónicas e incapacitantes se encontram acima da média nacional. Esta nova unidade irá funcionar nas modernas instalações da Cruz Vermelha Portuguesa, Núcleo de Elvas, lideradas pela elvense Isabel Mascarenhas. A vila de Campo Maior foi palco na tarde de domingo, dia 18, da maior mostra de terços e sapatos do mundo. A exposição, intitulada Nas Pegadas dos Pastorinhos, estendeu-se ao longo de um trajeto com cerca de 1.200 metros. Pelas várias ruas tiveram expostos 2.017 pares de sapatos de peregrinos e devotos de Fátima, assim como 6.051 terços. A cantora escolhida para representar Malta na Eurovisão, Cristabel, esteve em Alter do Chão, no distrito de Porto Alegre, mais propriamente na Codelaria Alter Real, para gravar o postcard para a competição. A intérprete ficou apaixonada pelo Alto Alentejo e partilhou diversas imagens nas suas redes sociais. A Santa Casa da Misericórdia de Campo Maior, no âmbito das atividades desenvolvidas pelo seu projeto Gabinete Alzheimer Maior, realizou dia 22 de fevereiro um encontro com o tema Conversas à Mesa, Demências, Sinais, Tipos e Rostos. Tratou-se de uma conversa informal em torno de um assunto que diz cada vez mais respeito à sociedade, a qual apresenta mais frequentemente características mais evidentes de envelhecimento. Foi uma forma de sensibilizar e preparar a população para os desafios que se colocam face ao aumento da esperança média de vida. O encontro teve lugar nas instalações do Centro de Dia da Misericórdia de Campo Maior. Foi este o Magazine Semanal. Obrigado por nos acompanhar. Diário do Sul. Magazine Semanal Norte e Centro Alentejo. Damos agora a conhecer as notícias que estiveram em destaque esta semana no jornal Diário do Sul. As gravuras encontradas no Guadiana, no concelho de Elvas, é um exemplo disso. 5 gravuras que os arqueólogos e historiadores garantem ser arte rupestre foram descobertas nas margens do rio Guadiana, próximo da Ponte da Ajuda, em Elvas, após a descida das águas provocada pela seca. O achado vai ser analisado pela Direção Regional de Cultura do Alentejo. Em entrevista ao Grupo Diário do Sul, o arqueólogo Manuel Calado, que já visitou o sítio e que no ano 2000 participou na identificação de arte rupestre mais a sul do Guadiana, garante que as gravuras são pré-históricas e que vão potenciar o turismo na região. Destacamos também o consórcio luso-espanhol que incentiva empresas à inovação nas regiões do Eroas. Universidades e Centros Tecnológicos do Alentejo, Centro Extremadura Espanhola, têm em marcha um projeto que nos próximos 2 anos ambiciona vir a fomentar a cooperação entre o tecido produtivo e a investigação em áreas estratégicas e com alto potencial nestas 3 regiões do Euroace, como alimentação, saúde e turismo. O consórcio tem a designação de INOACE e vai ser coordenado pelo Centro de Investigações Científicas e Tecnológicas da Extremadura. Damos nota também da entrevista realizada com o presidente da Câmara Municipal de Évora, Carlos Pinto de Sá. O combate ao desemprego, através da atração de mais investimentos para o concelho, é uma das prioridades do Executivo da Câmara Municipal de Évora para 2018. Com um orçamento para este ano que ronda os 57 milhões e meio de euros, este município tem outras apostas para concretizar ao longo dos próximos meses, nomeadamente na recuperação do património e da habitação ou no setor da limpeza e higiene, bem como ao nível das escolas e na área social. Em entrevista ao Grupo Diário do Sul, Carlos Pinto de Sá, presidente da Câmara de Évora, eleito pelo pela CDU para um segundo mandato nas autárquicas realizadas em outubro de 2017, apresentou então alguns dos projetos que estão em cima da mesa. A recandidatura de Norberto Patinho à Federação Distrital de Évora do PS também esteve em destaque nesta semana. A moção que vai acompanhar a recandidatura de Norberto Patinho às eleições da Federação Distrital de Évora do PS, agendadas para 9 de março, chama-se Juntos por um Alentejo Melhor. É com ela que o já presidente da estrutura socialista, eleito em 2016, quer unir a região em torno da descentralização, dando os passos que faltam até a criação das regiões administrativas. Diz que é em nome do crescimento do interior. Até lá, Norberto Patinho acredita ser possível reforçar os poderes dos municípios para aproximar as decisões políticas da população. Admite ser este um contributo fundamental para o desenvolvimento do distrito. Destaque também para o facto da CDU ter proposto que a linha férrea tenha escalas em Évora, Vendas Novas e Alandroal. A CDU alerta para o risco do distrito de Évora ter o papel limitado de ficar a ver passar os comboios no projeto da futura linha rodoviária de mercadorias que vai ligar Sines à Espanha, pelo que defende que a infraestrutura deve contemplar escalas nos concelhos de Alandroal, Évora e Vendas Novas, seja com recurso à construção de cais de carga e descarga ou com estações. Há também a evidenciar que a edição deste ano do Campeonato Nacional das Profissões vai decorrer na região Alentejo. As competências exigidas por cada profissão, o desenvolvimento pessoal proporcionado pela formação, a oferta formativa nacional, as oportunidades de carreira nos diferentes setores de atividade e as prioridades do país nos domínios da inovação, crescimento económico e coesão social são algumas das questões que estão presentes nesta grande mostra das profissões. De acordo com o delegado regional do IFP do Alentejo, Arnaldo Frade, esta é uma iniciativa que visa mostrar a importância da qualificação na sociedade atual. Realçar também que está patente na Casa de Burgos, em Évora, a exposição Luz Arqueologia nos Novos Caminhos da Água. O resultado das campanhas arqueológicas realizadas no território onde atualmente se localiza a Aldeia da Luz, no âmbito do empreendimento de fins múltiplos de Alqueva, é o tema de uma exposição denominada Luz Arqueologia nos Novos Caminhos da Água, patente ao público na Casa de Burgos, da Direção Regional de Cultura do Alentejo. Por fim, falamos de um estudo publicado pelo Observatório de Economia e Gestão de Fraude, que salienta que os outdoors são um perigo para a condução e deterioram veículos e paisagem. Será que alguma ou muita da publicidade visível das estradas é ilegal? Eis a pergunta que deu mote a um estudo publicado no Observatório de Economia e Gestão de Fraude, após uma investigação da autoria de Carlos Pimenta e Mariana Costa, concluindo que os outdoors que encontramos na via pública traduzem perigo para a circulação automóvel, além de poluírem o meio ambiente e proporcionarem concorrência desleal. Segundo o documento consultado pelo Grupo Diário do Sul, chegou-se mesmo à conclusão que muita da publicidade exterior é ilegal, estando contra as leis vigentes. É então o ponto final nesta síntese das notícias que estiveram em destaque ao longo desta semana no jornal Diário do Sul.